aqui à sua frente, tem condições de fazer um 180, livrar naquilo e taxiar via aquilo, alfa, para ingressar no pátio 1, prosseguir para o ponto de espera? Afirmo. Está autorizado via aquilo, alfa, Juliette, pátio principal, até o ponto de espera. No ponto de espera, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Aquilo, alfa, Juliette, pátio principal, Indy, alfa, e vai chamar a torre 1895, 3. Salvador, bom dia, tá 3517, se aproximando do ponto espera, tá pronto. 3517, autorizada a linha decolar, 040 graus, 02 nós. Tá autorizada a linha decolo, tá 3517, cabeceira. Chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Para o CAC, vou chamar 62 de novo, total a bordo de 132, a economia de 3 horas e 40 minutos, alternando os barulhos. Vou chamar 6211, autorizado o táxi via Fátima 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Fátima, 6211, no ponto de espera, vou chamar 6211, como em 13, né? No 607, inclinação sua equipe de som, bota para táxi. Bota na táxi, tá, 607. Segundo 4, ali uma tente cada vez. Salvador, bom dia, Rio 5973. Entendi na informação Delta. Rio 5973, informação custa eco, aguarde de cópia. Opa, informação eco, aguardando o próprio 5973. 3597. 3597, submantenha, 380, sai da porta. Sessão 380, sai da porta, 357. Só no lado de caminho, né? Absolutamente, se você quiser, prossiga. Aeronave, agora parece que é da Rússia. Tem uma previsão, ela vai tirar o robótico. Aeronave frente já vai ingressar aqui no pátio principal e já vai ser autorizado para o ABS também, se você tiver o push. O Alfa Yankee Charlie está autorizado o ingresso no pátio principal para o 03. Alfa já ingressará no pátio principal. Por 897 Recife, em 1251, alterna 1-3325. 251, bom dia. Tiver via Peru Whisky 58, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, aciona 5031, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado para Recife no nível 370, colagem da Serra Cabeceira 1-0 na Puca Aracaju. Caju, aerovia para o Whisky 58, transponder 5031, controle na pera 1198. Após a decolagem, a primeira curva esquerda para o Rio 5973. Rio 5973, cruzamento correto, para a puxa. Portará, para informação, nossa posição é o pátio 3. e decolou ao 06. 119, decimal 8. 19, 8, trip, bom dia. Para o voo 107, temos 3 a bordo, alternativa ao Galeão, com 3 horas e 27. Douro, trip 5, 5 no 4, bom dia. 5 no 4, subi, mantenham no 70, saída Puca. Saída Puca na 70, quando possível solicita direto para Aracaju. Ok, inicialmente mantenha a saída. 1 no 4. Táxi, número 3. Com o número 1, porém, observando o pushback de um 767 da Axa e o Embraer 190 da Azul. Contorne o Tati 1 e prossiga via Índia e Alfa. Afirmativo, observando o tráfego, Índia Alfa, vai chamar o contorne da Azul. Aguarde um momento. Puxa 62, 1-1, vento de 020 graus, 4 nós, está livre de decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0, puxa 62. Papa Romeu, Índia November Alpha, Salvador. Local pro litoral sul, decola da pista 17 no corredor Axé, controle 1-9-8, torre 1-8-95, transponda 01-71. Reto, POB. POB, por favor. 2, ciente. Chame o controle em 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 1-1-9-8, até daqui a pouco, senhor. Chame 62, ou não? Olá, bom dia, voo 1-6-0-7-0-0, pronto. 1-6-0-7, bom dia, Lima, tem 1-0. Lima, tem 1-0-6-0-7. Alfa Charlie, finalizando o reboque aqui no pátio principal, posição 03. Ah, ciente, Alfa Yankee Charlie da Azul, obrigado. Sim, obrigado, bom dia. Bom dia. Cidade Valeda da presente, pro Chanel 62 do nono. Obrigado, Leda. Grato, voando direto Leda, Chanel 62 do nono. 3597, chame agora o centro de Recife e a frequência. 128.8, alterna 1260. Recife 288, circular 260, certo? 357. 554, Aracaju. O vento de 010 graus, 4 nós, que negar no 013, livre decolagem da 10. Livre decolagem, gol 1607. Índia November Alpha chamou? Confirmo. Confirme. 3153, adiante. Galeão 360 autorizado, Upper Zulu 10, SMAP direto Lúbito, direto Barbacena. Decola da pista 10, curva direita. Controle 120 decimal 8, saída da El Leda após bridge. E o transponder 5027. Aerotax 76, 3 a bordo, 3 e 10, alternando Salvador. 3 a bordo, 3 e 10, alternando Salvador. Livre táxi em frente, via segunda direita Índia, Alfa, ponto de espera no zero, ápice 6570. Oito, bom voo e bom dia. 1208, 607, bom dia. Salvador 607, passa 1300, perfil da El. Acionamento e pushback. Ô, Torre, 1607 voltando? O número 07 é, perdão, é 119.8 controle, ok? 198, obrigado. 607, um bom final de semana. Obrigado, bom dia. No 1910, perfil da El, bom dia. 607, mantendo 360, era da El. 360 da El, quando você por onde da El, por favor? Após 2000 pés da El. Não, da presente da El, bom, 607, obrigado. Prossiga. Autorizado acionamento, voo local, setor sul, corredor Axé Caixa Pregos, controle corredor Axé, controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 0160, Papatão Yankee, Delta Charlie. Salvador, bom dia, APSA 6570. APSA 6570, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar 1-0, o vento é variável com 3 nós. Alinha e decola, 6570, então, 0 para 1. Yankee Delta Charlie, transponda 0160, curva direita, corredor Xé. Change. Foto Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, Salvador. Informação aí, você escuta a cópia que estava na conquista de 28. Gente, conquista 180 via Elefa, direto Obdub, direto Vitor Charlie Oscar, decola da pista 1-0 com curva direita, saída Arboa, até Arboa, após direto conquista. Controle 119 decimal 8, transponda 5040. Aqui, autorizado conforme 180, vitória da conquista, vai decolar da 10. Arbor eleva ao sul e depois direto vitória da conquista. Controle 198, 5040. Correto, chame pronto para acionamento. Okay, estamos aqui no pátio 3, na posição 4, ok? Yankee Delta Charlie, livre o táxi, chame para a decolagem na 17. Decimal 8, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia. 6570. Boa chanela 6219. A série 6219. Salvador, bom dia. Ápice 6570. 6570, contato com a decolagem. Submantenha 350, Vida Pouca. Vida Pouca, 6570. 6219, Recife agora. 1925. 1, alterna 1-3325. Bom, número 08. Então faça o pushback em coordenação com a infraero e me chame pronto para acionamento para autorização. Yank Delta Charlie decolou de Salvador aos 1-6. Chame o controle em 1-9-8 com voo, bom dia. Bom dia, amigo, obrigado. Controle Salvador é o Papatango Yank Delta Charlie, bom dia. Papatango Yank Delta Charlie, controle Salvador, prossiga. Aqui é amigo, decolou da presente, vai manter aqui nos pés no litoral, vai seguir até o farol, vai ficar no sobrevoo ali perto do Turinho. Aí escuta permanente aqui da Tatiara. Colômbia 07, submantenha o 360 na saída da Elvis Lance. Tem, Colômbia 07. Salvador, Rio 5973, pátio 3, para pushback acionamento. Posição é 09. 351-3225-607, obrigado, bom dia. Rio, pushback acionamento, reportaremos para o táxi 5973. Está livre o ingresso, chame alinhado e pronto, Índia November Alpha. Recife em 12545, alterna 12685. Você copiou a 52085 na direção primária? 12545. 1245, obrigado, Manito. APCA 6570, Recife em 12545, alterna 12685. 1245 e 12685, bom dia, obrigado. Recolhendo sem início, passei 223, só confirmar, você vai ajudar Rio. Ok, o Rondes é o posto tal, visitando o aeronave da Rio, vai estar aqui a Fernando 2 atrás dele. Salvador, bom dia, total 9911, 7 da Fox, requerendo 310, Fortaleza para o Tocantins. Por favor? Total 99-1-1, Salvador 310, ponto da fonte. Sim, total, número 2, com uma saída, 310 já aprovado. Na escuta. Aguardando para iniciar o push e devido aos procedimentos que tem que ter na estrada, você não está conseguindo fazer, porque... ombros aí na reta agora dos portões e recebo uma documentação exigindo que essa documentação era o seguinte, que as aeronaves que portão 9, 10 e 11 tinham que ser tratoradas até o portão 8 e após ali iniciar o táxi. Se o senhor não tem condições, é melhor você checar com o Israel e coordenar, porque o solo então não vai autorizar qualquer outra operação fora do padrão como foi estabelecido para a gente, ok? Não, comandante, isso é a coordenação sua, da companhia, ok? Com essa área que tem que se responsabilizar por isso, entendeu? Porque eu não posso autorizar algo, ou então a documentação, eu não posso autorizar algo, porque caso saia algo do previsto, vai acabar espingando aquele pessoal aqui da torre, ok? E infelizmente, se fosse uma competência minha, eu podia até agilizar esse lado, mas como eles têm a documentação, e devido à medida de segurança também, devido às obras, eu não vou autorizar nada que tenha fora do padrão, como a gente tinha, que a gente tem recebido do nosso chefe, ok? Doutor, Gonçalo, Sideral 9-9-3, aqui do parque mecânico para puxar essa nave. Sim, Sideral 9-3, estou com o passarelo da reta agora, depois do Rio, o senhor número 3 no pushback, não me escuta aguardando. Rio 5973, 2 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, a torre 895, a chave 1013, Rio 5973. Índia 1013, ponto de espera 1895, a torre Rio 5973. Escuta. Ok, só resumindo, eu só preciso que o senhor me informe no trajeto do portão 8. Como vai ser feito é coordenação sua com o Infraero, ok? E não é responsabilidade do solo se tiver algum problema em relação às obras. Com o Infraero e como vai ser feito, eu particularmente não me interessa. Só quero que o senhor me reporte pronto no portão 8 para o táxi. Não fala não, que aqui também tá um saco. Tá Para o táxi passageiro 2223, 60612-0 a bordo, 6h45 até na Salvador. 73, mantenha o ponto de espera, vamos zero. Mantenha o ponto de espera, 9713. M3, bom. Obrigado, bom dia. O Sideral após o ATR, da passareira autorizado, parte 3, chama o táxi. Autorização do total. Total 9911, a protocópia? Pronto. Portal 310, rota 319, decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Fruti, 5032 o transponder, controle 119.8. Pátio 3, posição remota, pátio 3, 8, chame quando pronto para o posicionamento. Figurinho. Outro, bom voo. Rio 5973, alinha e mantenha 1-0. É, mantém 1-0, 973. Chame Recife, 1285, alterna 2545. 3 está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 010 graus com 3 nós. Alinhar e decolada 10, Rio 5973. Salvador, passareiro 2223, situação 10. Passareiro 2223, após a rolagem do 67 ali, mantém a 10. Após o Rio ali, mantendo 0, passareiro. 3, escuta. Iniciando o pushback, pode ser coordenado até em Vera, vai fazer o pushback já por, até a taxa de Juliette. Até a taxa de Juliette, confim. Abriu. Eu só quero que o senhor me reporte no através do portão 8, quando pronto para o início do táxi, o 3153. Não, o táxi vai ser iniciado da Juliette, vai executar o pushback até a Juliette para o acionamento. E o acionamento será na posição 08, confere? Quem está lhe orientando a fazer o início de táxi na Juliette é a Infraero, porque isso é mais uma coisa que está em desacordo com o que está prevendo uma documentação aqui que recebemos ontem. Nessa documentação, o tráfego tem que ser tratorado até o portão 08, a partir daí aciona e chama para o táxi com o follow-me até o 06. A partir do 06 que vai por meios próprios até o ponto de espera. A Juliette, que o senhor está falando, ela fica posteriormente a essas duas posições, a 08 e a 06. Então não há necessidade de fazer, iniciar todo o procedimento na Juliette. A partir do 08 só pode acionar. Também pode acionar, mas a aeronave está de ré. Então, será que parar o táxi? Fazer a nota mesmo, tá certo? Estou observando que a aeronave está de ré. Também não estou entendendo por que ela está de ré. Ela poderia estar, o fiscal, o seu homem de solo aí, poderia ter iniciado o pushback com ela, com a cauda aqui para Taxuei Lima, depois puxado ela para frente até a 08, sem problemas. Isso já foi feito algumas vezes e é comum. Não, não entendi por que ele está fazendo o seu pushback, o seu reboque todo de ré. Bom, para o táxi, o Sideral 9970, estamos com 02 POB.